final, fica assim, nome e a cidade de onde está falando. Alô? Oi, vó. Tá tudo bem com a senhora? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Olha só, dá pra senhora chamar minha mãe aí fazendo favor? Tá bom então. Alô? Oi, meu filho. E aí, minha velha, como é que cê tá? Aqui está difícil, mas tá dando pra eu levar. De vez em quando eu fico afim de desistir, voltar lá pro Nordeste e deixar tudo aqui. Eu já sofri por demais aqui no Rio. De madrugada faz um puta de um frio. Sem cobertor, mãe, eu dormia no chão. Eu não tinha rádio e nem televisão. Cê tá ligada que eu já tô trabalhando. Marcelão emprestou um barraco, é onde eu tô morando. Ainda me lembro da primeira noite aqui. Eu tremia muito, não consegui dormir. Não tinha água, mãe, não tinha energia. Mas eu orava muito e trabalhava todo dia. Tipo do jeito que a senhora me ensinou. Lembrei dos parceiros que Jesus já libertou. Já não aguento de saudade da senhora. Só de lembrar meu coração quase estoura. Faz um favor, mãe, avisa pros irmãos que aqui no Rio não passa de ilusão. Esse caô que mostra na televisão, praias, mulheres, novelas, mansões, tudo isso é ilusório, mãe. Hoje um belo carro, amanhã um lindo velório. Na TV nunca mostra o outro lado. Tipo Japeri, mãe, quando vem lotado. Os excluídos, os desempregados, os molequinhos, mãe, os favelados. No fim do ano eu acho que eu vou aí. Juntei uma grana, dá pra gente curtir. Quero comprar um presente pra senhora. Um videocassete, uma TV da hora. Sei que não pago o tempo que estou ausente. Nas 24 horas a senhora está na mente. Mas foi preciso, mãe, tive que vir pra cá. Se pã era capaz de eu mesmo me matar. Eu vacilei, tava todo enrolado. Por muita sorte eu não fui enjaulado. Cê me desculpa tudo que te fiz sofrer. Nossa, quando eu lembro dá vontade de morrer. Mas tô mudando, sou um homem decente. Agora eu tô levando uma vida diferente. Quando cheguei estava assim meio confuso. Nossa, minha cabeça quase entrou em parafusos. Vi os playboys de picape importado. E na caxanga do fiel a geladeira não tem nada. Passava várias coisas bem ruim no pensamento. Mas graças a Deus só foi coisas de momento. Eu tive sorte, muita gente me ajudou. Mas vim pra cá sozinho fica difícil, moro? Agora tá tranquilo, já tô mais sossegado. Agora eu tô formando com um monte de aliados. Só tá faltando agora uma enraizada. Daquelas que entende o homem, você tá ligada. Quando pintar uma aqui eu faço um convite. Eu tô esperando uma preta de elite. Eu conheci uma família dentro da favela, 4x4, esse é o nome dela. Já tá tranquilo, minha vida está melhorando. Todos os meus sonhos estão se realizando. Tento não pensar lá na leste pra não sofrer. Mas quando eu lembro dá vontade de escrever. Dos tempos bons que eu passei aí, passo pro papel tudo o que eu aprendi. Que o dinheiro não compra uma amizade. Hoje eu sei que tem amigos de verdade. Já faz uns meses que o Franklin mora comigo. Hoje em dia é meu melhor amigo. Junto com K2, o Dudu de Morro Agudo. Só mano responsa, esses malucos estão com tudo. A mesma ideologia que eu tenho, eles têm. Não posso esquecer do Wilson Neném. O Justo é meu irmão, considero pra caramba. Quando eu precisei, nunca me deixou na lama. Ele tira a onda, mãe, mas não é surfista. O Justo mora bem no alto da Boa Vista. Mãe, diz pra todos que eu estou legal. Que todos passem bem nesse Natal. Cê tá ligada, logo logo eu tô voltando. Pra recomeçar do ponto em que paramos. Tem como eu dar uma ligada aí não, irmão? Pô, mãe, vou ter que te ligar. Porque essa chamada é a cobrar. Assim que chegar a conta, a senhora me manda o valor. Vou te mandar o dinheiro, tá bom? Então tá, mano. Tchau. Até domingo. Fica com Deus. Tá ligado?